botei na rave do Tom Mix pra te conhecer. Comecei a dançar sem vergonha pra você se envolver. Você não esperava por isso. Te falei que isso aqui era o bicho. Quando toca isso aqui é o perigo. Não tem coisa melhor que isso. Eu não vou embora, eu não vou embora. Hey, Vitor Tomix é a minha casa agora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Hey, Vitor Tomix é a minha casa agora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Hey, Vitor Tomix é a minha casa agora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Hey, Vitor Tomix é a minha casa agora. O bruxo, o bruxo. Eu não o vou bruxo. Hey, Vitor Tomix é a minha casa agora. Chegou a nossa vez, a nossa noite, nossa vibração, o nosso show. Quem tá chapado, levanta a latinha aí. Faz o seguinte, todo mundo levanta a latinha, quem tá chapado aí. Só quem tá chapado, bota a latinha pra cima, todo mundo! Joga pra cima que tá liberado! Vamos que ele está aqui e veio pra dar um show pra vocês! Ei, produção, deixa tudo no escuro, por favor! Isso, isso, obrigado. Agora, vocês têm que interagir. Tira o celular do bolso aí e filma pra postar lá no Instagram, @tomixoficial. Vamos, vamos que o bruxo está pronto e já podemos começar. Ok? Tá filmando? Então, todo mundo bota pra filmar! Porque ele é o bruxão. O seu jeito único e inovador fez com que ele chegasse ao sucesso, graças a Deus e a sua humildade com seu público. Vem aí, o DJ que vocês esperavam, DJ Tomix, o bruxo. O bruxo, o bruxo. Primeiramente, quem tem muita saúde, quem tem muita fé, levanta a mão também. Todo mundo levantando as duas mãozinhas pro céu. Eu quero todo mundo que dá malô no búfalo, no Marajó também pode levantar tudo. Joga o bracinho pro lado e pro outro pra ficar bonitão assim, ó. Pro lado e pro outro assim, ó. Quem tem muita fé, Nossa Senhora de Nazaré abençoe todo mundo. Joga o braço pra cima, todo mundo que tem muita fé aí, gente. Levanta, levanta, que vai começar agora. Jogando o celular, jogando o celular, jogando o celular, jogando o celular, jogando o celular. Já tá tudo pronto, Domingos. Joga pra cima, joga pra cima. Quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro. Joga pra cima, joga pra cima. Bora, Léo. Joga pro céu, bora detonar tudo. Yeah. joga a mão pra cima assim que o bagulho é doido. O bagulho é mil graus. Joga tudo pro céu. Joga pro céu. Joga pro céu. E bota pra filmar que o bruxo tá na parada. Tudo! Quem torce pro Flamengo, dá um grito pra mim aí! Só quem torce pro Flamengo! Quem torce pro Paysandu! Quem torce pro Remo! Todos os canhões! Agora! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Joga pra cima! Bate na palma! Bate na palma! Bate na palma! Bate na palma! Bate na palma da mão! Só quem tá feliz! Bate bem forte na palma da mão pra cantar! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eu quero viver alto! Não se entregar. Só quem é do Marajó vai cantar! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Quem vai chegar muito doido em casa vai cantar também! Mas veio você, me deixou em segredo. Eu quero ouvir bem alto cada um de vocês cantando, pode ser? Mas veio você pra me ensinar. Quem ama essa cidade vai cantar comigo? Vocês! Vou escrever. Toma! Eu tô gostando de uma prostituta. Que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala. Joga o bracinho pra cima, todo mundo na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. É pra cantar bonito. Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Como se for. Só quem torce pro pai, Sandu, levanta tudo. Passe pro Remo na banda também! Alô, Caico, alô, Nani! Que festa bonita! Quer que não tem hora pra chegar em casa? Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão também! Quem sabe cantar essa música vai cantar comigo! Vocês! Pode! Mexendo assim, ó! Peraí. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Dá um grito pra mim nessa porra aí. Todo mundo com o bracinho pro alto, quem tá feliz? Só quem tá feliz. Bota o dedinho pro alto. Bota o dedinho pro alto. Bota o dedinho pro alto. Bota o dedinho pro alto. Bota o dedinho pro alto. Todo mundo. Bota o dedinho pro alto. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate. E quem tá solteiro dá um grito aí. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. Assim. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Pra quem namora, eu tô num baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Um, dois, três, vai! Quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Eu tô num baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. E ela me chamou e falou que gostou e quer. Quem conhece uma mulher bandida aí no meio dá um grito. Quem conhece uma mulher que quer ficar chapada hoje aqui dá um grito. Agora bota o bracinho pra cima na palma da mão, todo mundo. Joga o bracinho pra cima na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Pode doidar tudo, bruxo. Pois com meu copo na mão, hoje. Vem desse jeitinho que o bruxo ele gosta. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o bruxo. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, do tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Sai pode do chão! Vai brisa na vibe do Kevin Cres, do tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando, abre fecha picadinho, passando em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa ela vem jogando, abre fecha picadinho, passando em mim. Cabe o grito das mulheres solteiras aí! Semana é de ler. Mulher que não deve nada pra ninguém. Se nós chamasse que elas vêm. Na moral, na moral. De comunidade. Cadê o grito das mulheres santinhas? Pra soltar couro de verdade. Pode vir, bebê. Se furar minha eira, hoje tem baile da gaiola. Arrasta a pepeca no chão. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa. Quem conhece uma mulher que já bateu embaixo aí? E às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Vocês! Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho! Quem tem amigo mentiroso levanta tudo! Vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Joga o braço pra cima, todo mundo! Bota o copo pro alto. Prepara, gera! Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Quem quer tomar todas, levanta a mão assim, ó. Levanta a mão, todo mundo! Preparado pra sair do chão! Pro um, pro dois, pro três! Feliz. Só quem torce pro Paysandu, joga a mãozinha pro ar. Torcida do Papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. É bicolô, é bicolô. Cadê a torcida do Remo também? Bate na palma da mão. Assim. Deixa no escuro aí, meu irmão. Quem gosta de fazer fumaça? Vai, Gringer! Quem gosta de fazer fumaça é simples. Acende aí a câmera do teu celular pra postar lá no Instagram. Dá aquela moral. Quer que tenha com o celular aí? Bota a câmera do celular lá em cima que eu quero dar show pra vocês hoje. Faz o seguinte. Todo mundo mexendo a câmera do celular. Bota lá em cima, bota lá em cima. Joga pro lado, joga pro outro. Joga pro lado, joga pro outro. Joga, joga, joga. Eu quero todo mundo jogando o celular pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Acelerando, acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Eu quero mais fórmula. Espólvora. Toma área, toma área, bruxo. Toma área, olha o T, olha o T. O Tom Mix tá na área, tá pronto, vai fundir. O Tom Mix tá na área, tá pronto, vai fundir. Tá pronto, vai fundir. Tá pronto, vai fundir. Tá pronto, vai fundir. Vai fundir, vai fundir. Todos os canhões. Na moral. Quem é visitante, levanta a latinha aí. Só quem é visitante. Quem é visitante. Quem é de sono, levanta a latinha também. Levanta a latinha. Todo mundo. O bruxo explode tudo. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Toma. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Eu falei, calma, amor, espera. Só que não tem hora pra chegar em casa, grita aí. Cara de brava que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suda. Tudo no escurinho mesmo. Me mandou morar na rua. Voltei pra... Vou... Muito obrigado também, meus gêmeos. Tá presente comigo, alô DMG. Grande abraço. Também o Popozinho Sem Perdão. Família Gelo e Cia. Lá de São Caetano. Alô Mascote, fala mais alta. Na sala, no chão me deito. Eu quero baixar o som pra vocês. Cabeça não para, solidão me ampara. Querendo. Só que não deve nada pra ninguém, vai cantar pra mim. Rindo da minha cara, me fazendo. Quem sabe canta? Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Vem com o bruxo! Ai, ai, ai, amor. Com o bruxo tu me exi, roubaste meu sentimento. Toma! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Só caçando puta, só caçando puta. Só caçando puta, só caçando. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Vem que dá uma loucura, Tomix! Puta, bonezinho. Joga o bracinho, joga pra cima, bate na palma da mão. lado no escuro que eu quero ver todo mundo sair do chão. Pula, sai do chão, sai do celular. Pula, sai do chão, sai, sai, sai, sai. Tem uma mulher aqui no meio que já foi traída e hoje ela não quer saber de macho pra porra nenhuma porque ela quer beber. Quem tem uma amiga que tá pra cachaça hoje aí? Levanta assim, assim ó. Eu. Quem é que tem uma amiga assim aí no meio? Pode cantar pro Tom, pode? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Eu quero ouvir bem alto vocês. De quando respondiam e meu bem na mesma hora. Obrigado, Marcelo Playboy. Jesus. Sua princesinha Leidiane, aniversário dela hoje. Tchau. Alô, MC Anjinho. Fica com Deus. E de vez em quando... Quem sabe canta? Vocês. Sentimento... Vou cantar. Sentimento seu. Te amo e você. Lembra a gente do começo. Você tem um emprego pra mim. Olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto. Bota a latinha pra cima. Todo mundo com a latinha assim pro lado. Fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo. O Danielzinho, da Bid, Yuri, Duque Gomi, Dani Pinheiro, família Sebação de Coracelo Edson. Do seu olhar, nem precisa apagar. Pega sua toalha, pra quando você sair do banho. Esse é o somzão do Caicó. Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Vai, vai, vai. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Igual. Porra, sofrência de verdade essa aqui. Dá-lhe o soguinho, todo mundo canta aí. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Que noite, hein? Tão noite de amor. Direto de Bragança pro show em Sony. Você me deixou de um jeito que... Mas a energia é a mesma. Alô, meu parceiro Léo Primeiro, alô, Lepito. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Eu quero ouvir, quero ouvir. Quero ouvir, amor. Quero ouvir quem tá solteira aqui em Sony, vai. Você. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. O Alan ali que é de Salvaterra também. E aí, DJ Léo? DJ Léo, fiz tudo por você. O meu DJ de Sore. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Obrigado, Ítalo Coronel, Rodrigo do Bar, dois irmãos. Sonhos e planos, planos do... Pra cantar, pra cantar. Todo mundo cantando. Amor. Estou dividido. É assim mesmo, Tumi. Entre o meu amor. Muito obrigado, Tumi. A nossa sim. Pronto, pronto. Ela tá junto, junto. Alô, sim, pronto. Obrigado, meu gêmeo! Valeu, meu gêmeo! Valeu, meu gêmeo! Valeu, meu. Um abraço também! O Rafael Puru! Toda a galera de Bragança tá comigo! O som é digno de muito valor e o comando é do DJ Braz. Oh, só quero dançar e assistir o calor. E aí, meu parceiro Rafael Cassiano! Minha vida transformou, mudou. E aí, meu parceiro Léo? O Léo primeiro! feliz. E cadê o meu parceiro? Eu sei o que cadê? É. A nossa garotada, cadê o Dadá? Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Muito obrigado também, meu parceiro DJ Alisson Pração. Alô, Alisson! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações. Eita, papai! Sequer notou. Aí é gratuito! Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Mas meus sonhos sem querer, eu me vejo com. Só que não tem hora pra chegar em casa, B! Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Muito obrigado também, o Anderson, o olho de gato! Fora da dona, tudo que o bruxo tá na parada! Vai tremer! Joga o bracinho pra cima, todo mundo! Jogando, jogando, jogando, jogando! E bora botar o bagulho doido! Explode o bagulho! Toma! Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Levanta a mão nessa parada aí, vai! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás! Só caçando tchuca, bonezinho pra trás. Só caçando tchuca, bonezinho pra trás. Só caçando tchuca, mochila nas costas, radinho na cintura. E a mais alta tá aqui do lado, babá. Prostituta é prostituta. Soca, soca, trepa, trepa. E malandra é malandra. O mais senta por prazer. Vem, vem, vem. O mais senta por prazer. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos profissionais. Quem é que tá feliz? Levanta a mão! O ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Vem, vem, vem! Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Quem é que tá com uma latinha na mão? Põe a latinha! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Júnior, o Júnior Naldo, Genilson também. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Nós tudo funde, nós encosta para tudo. Só porque nós anda... Olha o meu parceiro DJ Valdo! Uma desse e o Carlos Pração, alô tio Ney! Mas jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile ela deu a chance. É assim que eu tô gosto. Que dia que eu gosto. Pega fogo o bagulho! A rave tá rolando e o Tomix tá pra negócio. O bruxo tá tocando, o Tomix tá pra negócio. Quem tem uma amiga solteira, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Só quem tem uma amiga solteira. Só quem tem uma amiga solteira. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Mix é o piloto e o Pia é o copiloto. Ele mesmo. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Obrigado, meu parceiro Sandro Gomes, Jéssica Dantas. Galinhos, alô, dinheiro. No céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai. Obrigado, meu parceiro Clinger. Vai descer, vai dar um. Obrigado também, meu parceiro Rubens, sou na galera. Obrigado, gente. Vai dar um, vai descer. Vai dar um, vai descer. Vai dar um, vai descer. Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Quando o DJ Guga toca, a chapa esquece. Quando o DJ Guga toca, as meninas ficam fogueta. E quando ele pede, ela só... Quem é que conhece o amigo corno? Dá um grito aí! Senta, idiota. O que o DJ Guga pedir, você tem que fazer. Coisas da vida. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Vem pra rave do Tomix. Quer sentar na minha piroca. Idiota. Toma o chifre. E a minha equipe, os irmãos, metralha, somei. Toma o chifre pra caralho. Alô, Jéssica, alô, Carla. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. Quem tem muita saúde, levanta a mão. Só quem tem muita saúde. Bota os dois bracinhos pra cima. Todo mundo. Joga os dois bracinhos pra cima. Geral. Bora levantar tudo. Todo mundo com o braço pra cima. Quem é devoto de Nossa Senhora, levanta tudo aí. Jogando. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Quem tem muita fé, levanta. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo assim, galera. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Sai do chão! viado aí no meio, dá um grito! Bota o copo pro alto, todo mundo! Sai do jeito! Primeira vez. Quem tem amigo cheio do dinheiro aí no meio, dá um grito pra mim. Segundamente, quem é de Belém, grita pra mim. Terceiramente, quem é do Marajó, grita pra mim. Eu vou te dar o papo, família, não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Quem tem amiga que gosta do búfalo do Marajó? Segundamente, olha pra cara dele e canta. E aê, boca de... E terceira vez. Salve o Corinthians. Cadê a minha torcida do Palmeiras? Cadê os palmeirenses, os são paulinos, santistas, vascaínos, os torcedores do Leão, os torcedores do Papão. Agora canta, canta, canta, canta. Mais uma vez, Flamengo. Galera, essa é só pros vida louca presente, tá ligado? Assim, ó, desse jeito. Bolso esquerdo só tem peixe, o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom. Quem tá chapado aí? Traz bebida pras gatona, deixa elas maluconas. Camarote, área VIP. Obrigado, o Hélio Negro, GDP. E a galera da praça também. É bom ser. O Rodrigo Alotinho, Alotinho Beba. Como é bom ser. Para de quino de macapá. É papo de estouro hoje aqui no baile, hein, meu mano. Oh, então vamos mandar pra elas assim, ó. Pá. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Pra cantar! Não dá mais. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Agora as mulheres solteiras vão no chão pro papai. Eu quero ver você dançar. Produção e eventos. Alô, Nicodemus, lá de Macapá. O Edson do Aço. Obrigado também, Danielzinho da Mídia, Juninho Sem Fronteira. Yuri do Guigone. No chão, no chão, no chão, no chão. Rony Shopping, Eduardo GDP! Tomi Mix passou bolado. Com duas putas na garupa, o Henrique passou. E aí, mascote? Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau. Ei! Faz o seguinte: quer que tem sentimento, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Quem já teve sentimento também levanta a mão. Dá moral. Perfeitos momentos quando juravas amor. Eu quero ouvir vocês, pode ser. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Só quem sabe canta. Ainda ontem insisti em te ligar. Vocês. Não sei por que não atendeu. Quem nunca... Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. Para, meu bruxo, acelera tudo! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E esse coração? E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Mas na verdade, eu quero mandar essa aqui, Tomix, ao vivo. Vasconcelos, a nossa GDP Pressão! É pra todo mundo dançar aqui em Sora! E o meu parceiro Klinger! Deixando tudo bonitinho, papapá. Vem me abraça, me beija, me ama. Obrigado, Koala. E a Butieri. Valeu pelo carinho de todo mundo. Que moral sempre, mano. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Você me enche de paixão, não me deixe assim. Será? Será? Se você ainda me ama, você deve me perdoar. Alô, meu vereador Júnior Gouveia! Nelsinho Rodrigues. Parceiro Lepito, da nossa garotada também tá comigo. Bora, Lepito! Dom. Mix. Mix. Mix. tamo junto sempre. Com DJ Tomix, DJ. O DJ mais ouvido do Pará, o bruxo. Outro amor. Bora falar de amor no Curra. O bruxo. Pra se falar de amor. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Pra dançar gostoso, vai, vai, vai. Eu não me vejo mais. Quem sabe canta? Quem sabe canta? Pra alguém. Você! Bitch, bitch. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor. Só quem tem outro amor vai cantar comigo. Outro amor. Outro amor. Yeah. Aventura. Só as marcantes estão incêndios. Eu sou o seu cantor. Tu és o quê? Seu poeta amador. Seu. Eu sou o bruxo. O bruxo. Do seu corpo escultor, seu surfista. Fala o Nico dos humildes lá do Caldeirão. Se você pretende. Vianzinho também tá comigo. Sou seu escravo. O Bico, Xing, Louro, Etio. Os primos mal falados. Sou seu servo, seu objeto. Desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho. Já calma, gradiente, que tá chegando a bruxona. Não depende. Um transformador. Joga o bracinho lá pra cima. Joga pra cima. Dá-lhe o sódio. Dá-lhe o sódio. Dá-lhe o sódio lá no céu. De Ponta de Pedras, Suênio, Verinha, aí a do Curral, não sente amor, me risca de amor. Vocês, manos. Desde quando vi você chegar? Muito obrigado também, todo o carinho, Danielzinho da mídia. O comandante da família sem noção lá de Guaraci. Assim. Não adianta mais me enganar. Desde quarta-feira tocando, mas hoje. A brincadeira vai parar aqui. Amém. Só um pouquinho de você. Eu te peço, é o que eu te peço. Toma na levada, na batida, na levada, na batida, na levada. de Mosqueiro. Gente, a mulamba é a melhor seleção. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão em qualidade, Guanabara é um show. Gente, a mulamba é a melhor seleção. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Na moral, Domingos! Você é meu príncipe. Yuri Duque Gomes comemorando 6 anos da empresa Mega Top Sun. Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar. Quarta-feira tem Remy do Tomix. Quinta-feira tem Tomix mais MC Tropê. E depois tem Tomix em Castanhal. Sexta-feira tem Tomix no Ibiza. Mesmo na sexta-feira tem Tomix no aniversário da banda Alma Celeste. Sábado tem Tomix em Garapé Mirim. Domingo tem Tomix no Círio do Acará.